Sequoia Dona Zero, primeira curva à direita, da El, transição Motiva. Controle 1208, acena 5551. Transponder 5551. Confirma a saída? Daniel, você pode ir. Coordenamento correto, você me puxa. Azul 273, proscópio. 273, proscópio. Azul 273, autorizado para da conquista, nível 180, direto Elefa. Decolava pistão no zero, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle instalador 1208. Acione, corrigindo transponder 5572. Correto, você me puxa. 1-865 Brasília, autorizado. Nível 360, autorizou 1-7. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída, arbor, transição, elevo. Controle Salvador 120.8, transponder 5565. Autorizado, 3-1-5-3, via parte principal, via Taxi Índia, conta de espera 1-0, chame 1-1-1-8-1-9-5, ajuste altímetro na 0-1-6. Ok, autorizado, o Taxi seguiu parte principal, Taxi Índia, conta de espera 1-0-1-6. Salvador, hoje, Xanair 6211 com a Juliette, autorização Galeão. Xanair 6211 Galeão, autorizado, nível 360, outro 9857. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, saída Irune, controle Salvador 1208, transponda 5554. Autorizado Galeão, por 360. Decolando da 1-0, com a primeira curva direita, na saída da El, após a El, vou Irune. Após o uniforme novembro 857, controle 1208, transponder 5554, Xanair 6211. 6211, Xanair 3890 decolou na PUCA. Sou 9203, pode continuar a descida. Sou 9303, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado ILS X-ray, repasse estabilizado. Portanto, estabilizado. Centro de Salvador, bom dia, Centro 3890 na PUCA. 3890, você mantenha 330 via PUCA. 330 via. Centro 517, reduza 2009. Reduzindo. 3517. Reduzindo 2209. 2009. Mais ainda então. Salvador, muito bom dia, Z3153, ponto 090, para onde você falar? 3053, livre em aí decolagem, soma 0, vento variável de 2 nós. Ok, livre em aí decolagem, 3153, graças. November 132, Sierra Delta, ground. November 1, 2 minutes copy, November 1, 3, 2, Sierra Delta. Azul, Alfa, Yankee, Charlie, prossiga. Vamos para a utilização do Evolve, de parte 3, para a parte final, posição 01. Autorizado, início de reboque, reporte o ingresso no quarto principal, Alfa, Yankee, do Charlie. Alfa, Yankee, não vai dar no direito do quarto principal. Decolado 19, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Bom dia, decolou na 3153. Submantém nível 380, acione o código 5550. Orientacionado agora 5550, possibilidade de voar aéreo? 3153, após 2 mil pés, predileta. Predileta, obrigado. 3517, vetoração para o sequenciamento, mantenha para 215, limite ao localizador. Pode conseguir a chegada, estou com 150 nós agora. 3517, negativo, mantenha para 215 e aguarde o vetor para interceptar o localizador. 215, estão na proa agora. Desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 3 mil, 0 e 17. Do 9203. Voo 9203, chama agora a torre 198, 2095. 1895, ok. 3527, pro localizador, curva esquerda, dando para 135, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. Aguarda. Alfa Yankee Charlie já iniciando, já está iniciando o rebote, no 43. Alfa Charlie já iniciando o rebote. O CNE 6225, autorizado Salvador Brasília, nível 380. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbó, transição elefa, vocês no 197, conforme a rota do plano de voo. 5574 no transponder, controle 1208. Autorizado Brasília no 380, via Pêndulo 17, da decola da pista 10, curva direita pós, perfil da Arbor Elefa, 5574, transponder, 120, decimal 8, controle, Oxamé 6225. É 3890, estamos para Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 6225, obrigado. Fazinha caminha 225. O Sonia 6225 está correto no portão 05, chame pronto. Sente-me pronto, meia 225. Sonia 132 Sierra Delta, confirme, take off 10. November 132 Sierra Delta, clear Sierra, Bravo, Bravo Hotel, flight level 430, take off 10, right turn, Arbo departure, Elefa transition, via Upper Zulu 21, after flight turn, Skok 5001, Salvador departure 120.8. E5 chama torre 198, deixa 95. Sierra, Bravo, Bravo Hotel, take off 17, right turn, Arbor, departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, transition, Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha, via up to 21, after flight plan, scope 5001, Salvador, departure, 120, decimal 8. This is going to be after Zulu 21 flight ground route, and the scope is 5001 after departure 120.8. Can you confirm the other point at Alpha? Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor. November 132 Sierra Delta, read the deck correct, about to start up and push power 118.95, unit 0017. Okay, 10017 and call power 118.6. 118.95, power. 1895 and we are starting up, thank you. Azul 4069 no portão 03, autorizado, champanhe. Alô, 9203, de Brasil. 9203, mantenha a retaguarda do Boeing da Rio. Pode. Alfa Romeo Diego, 1093, está ciente daquilo, autorização com fins. O Rio 98 não é na escuta do Salo Salvador? Prossiga. Autorizado o ingresso naquilo, você vai ficar no través do Google e de um jatinho que tem aí no Pod 3. Matheus, vou rever o ingresso daquilo, vai ficar através do Gol da Copa, né? Você vai ficar entre essas duas aeronaves. Ah, tá ok, tá. Salvador, Gol 1093. Gol 1093, prossiga. Autorização de tráfego, confirme com aquilo. Quarto. Você vai conseguir pro portão 08. 08, sim. O 1093, confia? Transfiga com o 1093. 93 autorizado, Salvador, confins. Nível de voo 360. Decola 10, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. E eu peço 2 1 conforme a rota do plano de voo. 5561 no transponder, controle 120 decimal 8. 013325. Restrito 360. A frequência 125 decimal 1 e a alternativa 13325. Gente, e restrito 360. Curtão 3153. Obrigado e um bom dia. Ele não. Qual que é isso? Valeu, mano. 5197, sala 28, livre direita, chama sala em 121, décima 1. Alfa, portão da Juliette. Alfa, portão. 9203, autorizado, Juliette, portão 08. Juliette, 08, 9203. Gol 9093, fala voltando. Gol 9093, professor. Confirme o transponder copiado. 5561. Cliente, 360 ao nível, chame pronto. Vou chamar, gol 9093. Caner 62, 1-1, está na posição 4 para posicionamento, Paulo, bom dia. Bom dia, Caner 62, 1-1, número 2 do setor, aguarde. Sendo posição, aguardando 62, 1-1. 62, 25, posicionamento, gate 5. Caner 62, 25, aguarde. Aguarde. O Alfa e aqui, Charlie, aguarde autorização para ingresso no pátio principal. Alfa e Charlie aguardando para ingresso no pátio principal. Autoridade do pátio 069, 119 agora, liberam 3, 5 horas de transmissão. Exato, até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre 118, decimal 195, ajuste no 017. 017, via Índia, Alfa Yankee Charlie, após a passagem desse voo agora que está passando na sua frente, autorizado ingresso ao pátio principal, reporte término do reporte. Após a passagem do voo, Alfa Yankee Charlie, ingresso ao pátio principal, a posição 01. 4958, aciona a identificação. 7542, 4452. Tower, 1895. Obrigado. Azul 4069, livre alinhar e decolar, zona 0, vento calmo. Alinhar e decolar, zona 0, 4069. E o Salvador Tower, a bom dia, no ponto 1, 120 Delta 814 is ready for taxi 17. 132 Sierra Delta, ready to taxi, confirm. Okay, we are ready for taxi. Report 1068 Oscar, okay? Okay, taxi, clear, okay. KN81017, report 1068 Oscar. Aqui a parte de carga e a parte de passageiro, é isso mesmo? Olha, eu vou confirmar aqui com ele, só um minutinho, por gentileza. Ok. Azul 4958, céu de descida. Azul 4958, desce até o nível 060. 060, 4958. 317, 4158, de máquina, nessa posição aqui, na carga. Certo. Revisão 6225. Canal 6225, agora autorizado no portão 05 Chametax. Autorizado Chametax, 6225. Puxa, né? 6211, após parqueamento do Airbus, está autorizado no 04 Chametax. Guardando, está no 4, após o dia vai coordenar pessoal de Paulo. Canal 6219. 09. Reduzido 2209. Salvador Azul 4069, bom dia, passando 800 pés. Azul 4069, contato radar sobre uma terra 320 após 2000, voa Leda. 2000 Leda, Azul 4069, sobre 320. Boa noite, 65. Autorizada no 06, chame táxi, gol na 093. Chamará o táxi, gol na 093. 132 Sierra Delta, clear, 40, correction, clear, 40, cock runway 17, wind 310 degrees, 0 knots, ready evil off 2 knots, ok? Roger, clear for takeover 17, November 132 Sierra Delta is going to be a right turn. Restrito 060 ainda, o Azul 4958, controle? Azul 4958, desce até 2000 pés, ajuste no 017. 2017. Quadro aqui agora, 649. Estou no 649, acionando a identificação, desce para 4000 pés, ajuste no 017, via chegada bom. 4000, via chegada bom. Serra Delta, take off correction airborne, entry 35, call Salvador, approach frequency 120, national wait to travel. Ok, 208, November 1320 Delta, bye bye. 1963, 1910, para o seu estacionamento. Sono 963, aguardo o pai. O 109 da companhia puxando o 09. Fly direct left for position. Climb 430 to a left hand, November 1320 Delta. 106 a bordo. Oceania 6225, segue a retaguarda da aeronave da companhia. Até o ponto de espera quando lá torre 118 decimal 95, ajuste 1097. 17, segue a companhia 295. Para o táxi, está com 1-2-3 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna Campinas. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 1-1-8-95, ajuste a admissão no 097. 097, agora chama a torre no ponto de espera, Oceania 6219. Já as informações para o voo no 865, no 72, com fim 320. Livre táxi até o ponto de espera, segue a retaguarda do colega da companhia. Pode comunicar quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 9097. Para o táxi, voo 1093, tem 166 a bordo, Campinas, com 3 horas de autonomia. Livre táxi até o ponto de espera, passe 1 no Índia, quando lá torre 1118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Passe 1 no Índia, mais 1895, ajuste no 097, gol no 093. Quando 963 afirma, autorizado, puxa acionar no portão 1097. Chama táxi, 963. 9221, aciona a identificação, desça para o nível 060, via chega da Mari. Parece 3229, vai seguir o tráfego que está na sua posição de 2 horas 8 milhas, como Nordeste, passando 060, 1ATR72, inicia a redução agora até 2009. Positivo, estamos com o colega nosso de casa, do 2209. Azul 4069, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, alterna 3325, azul 4769, bom dia. Voltada para setor oeste, o desse aeronave da Rio que está parada ali, vai conseguir estar seu táxi via Kilo, via Pátio 1. Seria via Kilo, Alfa, Juliette, Pátio 1, Indy Ponto Espera. Teria condição de fazer o puxê dessa maneira? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. 958, autorizado, ELS, reporte estabilizado. Voltará estabilizado, 4958. Semana, o Romeu Charlie Bravo Alfa, confirme o passe de decola. 6219, saiu na Dael. 6219, contato radar sobre uma T360 após 2000 para a Leda. Após 2000, Leda, 360, Xané 621. China. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1, entra quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 0, no certo. Ponto espera 295. É, Leda não está no plano original do Oceaner 6219, poderia confirmar, Sarita? A saída é a da El, Irumi. 6211, a saída é da El, Leda, Irumi. E da El, Leda, Irumi, ok, Oceaner 6219. Autorizado Salvador para Serra Bravo Eco, Golf, Eduardo Gomes. Nível de voo 400, decola pistola 7, curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, proteção voo 9, conforme a rota do plano de voo. 5007 no transponder, controle 120, decimal 8, só confirme o padrão que se encontra. Correto, confirme o PLB? 1 9 no PLB? Aqui, tá. Confirme o PLB, 09? 09 no PLB, estacionamento ativo e decolagem em torre 1118 decimal 95 no 07. Não. Aqui uma aeronave uma milha de distância. Uma milha de distância? Sim, uma mira externa, agora passando externo. Obrigado. Salvador, o Azul 4958, tá passando externo, passou externo no momento, baixado e checado visual. Puxa, né, 6225, decolado aos 42, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. Azul 4959, continua aproximação, aguarda autorização de voo. Aguardando o 4958. Contato radar, submantenha 380 via saída Arbor. 380 via Arbor. Autoriza direto Arbor. 325, mantenha o perfil. Certo. 4958, livre pouso, piso no zero, vento variável em 1 nó. Variando, hein? Oh. Ok, senhor, está autorizado o pouso 4958, obrigado. Secretário 229. É informação em curso, atualizado ao 0999, confirme o passo que está aqui de acordo. Salvador para Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Pezulu no 0, Cubave, Pezulu no 6, DHZ, conforme a rota do plano de voo. 5570 no transponder, controle, opere 120, decima 8. Salvador, bom dia, passando 2229, uma milha ali atrás, Simbra 3 embaixo. Tem que o passaredo 2229, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, gente. Papá, papá, Serra, aqui no índio, cotejamento correto, confio pelo bem? Acionamento táxi decolar aqui, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 07. Solo Azul 2783, acionado para o táxi, está com 67 no POB, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Livre táxi até o ponto de espera, e aqui o Alfa Índia, autorizado ingresso no pátio principal. Corrigindo, Kilo, Alfa, Juliette, passo principal, Índia, até o ponto de espera quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 07. Sim, via Kilo, Alfa, Juliette, passo principal, Índia, no ponto de espera, torre 118,95, azul 2783. Direcionar repórter táxi Serra, Kilo, Índia. Recife, ano 251, alterna 1, 3325. 2229, livre pouso 90, vento 200 grau 049. Livre pouso, passarelo. 4958, autorizado Alfa. Kilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. E ao Boeing da Rio que encontra-se parado no através de duas aeronaves, no pátio 3. A posição prevista é 3 Romeu. Ok, 3 Romeu. Se informa ao senhor que já venceu o plano. Pode tentar em contato com o Centro Recife e tentar ver o que eu posso fazer com o senhor. Só confirme quanto você faz em Salvador? O 90 pauta, só confirme quantas milhas você faz de Salvador, a altitude, o plano de voo é visual. Só confirme por gentileza quantas milhas é o destino de Salvador? 268. Então vou entrar em contato com o centro agora, vou verificar se o que a gente pode fazer, mantém a escuta da auditória agora. É 49, torre 1895. 795, obrigado. Bom dia, passaria 2229. Alfa Kilo Pat 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, lá tem seu sinalizador, 2229. Fernão 260. 282-260, boa. Rio 981 nos chamou o sal pra cópia? 5973, aguarde pra cópia. Na aproximação, aguarde autorização de pouso. É, 34. Decolada 50, chama controle 1-20-8, bom voo. 608, bom dia, 1093. Bom, 1649, livre pouso 10, vento 1701-099. Livre pouso 10, voo 1649. Tec, Lindy, Anin, mantém pista 17. Mantenha a posição, a Impero acabou de entrar em contato conosco, dizendo que não tem posição para o seu parquear. Não tem posição, mas ele é nóis. A 9219, adiciona a identificação, desça para o 050 via Mari. Controle Salvador, bom dia, voo 1093. Prossiga, passageiro 2229. Interessante, já indo fazer um 180 aqui. 60, gol 1093. Desistiu já, você acha que esse pátio aqui a gente não vai conseguir vaga não, né? Olha, realmente eu não sei informar, mas se for mais conveniente do senhor, está autorizado o 180 permanecer naquilo, só que a gente ainda não sabe se o senhor vai ficar no pátio 3 ou o que vai ser feito. Ok, eu vou fazer daqui lentamente, obrigado. Manter-se no 1 autorizado, alinhar e manter-se no 0. Eu vou fazer 0 décima 8. Esse vai lá 7 vezes com o treinamento correto, no 4 3 também pronto. O parceiro das 2 vezes 9 está voltando? Se o senhor for permanecer naquilo, só libere a retaguarda táxi em alfa para a movimentação dos tráfegos que libera a pista. Ok. O Papa Romeu 90 para alfa na escuta? Acabamos de entrar em contato com o centro Recife e o mesmo disse que não tem condições do senhor decolar, ele virou que está condenado, que vai ter que fazer um novo plano. Desculpa, mas realmente a gente fez isso coisa. Eu vou 649. Fala 649, reporte antes da Juliette. Nós, Juliette, 649. Só um Boeing 737 iniciando a rolagem na pista no 10. Nós, exalta, 9-10. Tá, lembrava. esperar que o Índia mantenha a posição e aguarde. Como que a aeronave que decolou da pista em 1110 tem preciso sair do CMN 85. Azul 2221, solo ao 57, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. Solo 9221, Alfa, Juliette, portão 10 do Pátio Único. Alfa, Juliette, portão 0 do Pátio Único. Que o Índia livre de colagem no 7-1 no 50 graus 069. Como que aguardará mais uns 2 minutinhos para o seu decolagem devido à aeronave decolando da 107 com o perfil de saída semelhante, ok? Ok. Cruzada de Una, 2000 pés, ajuste no 0 no 7, LS Exchange, eu posso estabilizar. Gente, desce 2000, cruzada de Una no 0 no 1 no 7, você pode estabilizar. 9219. Tio Índia decolado 58, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom. A gente não tem a visualização do do pátio 3, então não tem uma aeronave da companhia que está parada no meio do pátio. Se o senhor tiver condições de fazer o push de maneira a taxiar via Kilo, Alfa, Juliette, Pátio 1 no Índia até o ponto de espera, está autorizado. Controle Serra aqui no Índia. Eu prossiga. Está distante um desvio aqui, 15 graus à direita. Eu vou a Mótima após o desvio. Sim, aqui após o desvio, Mótima, Serra aqui no Índia. Pouso 865. 65. 65. Recife, ano 288, alterna 1260. 288-260, Recife, boa noite, 65, bom dia. Bona 963, livre decolagem, pista 10, vento 140 graus, 069. Livre decolagem, 963. Ali Bravo Alfa, mantém a posição, aguarda mais um minuto para decolagem, por gentileza. Bravo. Bravo Alfa, livre decolagem, 35. Vento 140 graus, 07. Azul 2783, bom dia, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, 2783. Bom, 963, decolado 03, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grado, bom dia, 963, até a próxima. Papa Romeu, Charlie, Bravo Alfa, decolado 03, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. 1964. Bom, 963, contato radar, submantanha 360, saída da Eleda Irumi. 360 da Eladirão, 963. A 219, estabilizou? Estabilizando agora, está nos dois pontos. A 219, chama até o Rio 1893. Boa, está nos dois pontos. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa. Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa. Contato radar, se mantém 400, perfil da Momo. 400, perfil da Momo, Charlie Bravo Alfa. 92-19, quem chamou a torre? Afirmo, está 92-19. 92-19, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre para informação, ETR iniciando a rolagem na pista 1-0. Gente, está 92-19. Salvador. 03-345, Salvador. Afirmo. Livre táxi até o ponto de espera. Quilo, Alfa, Juliette, Pátio 1. Até o ponto de espera quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 07, bom voo, Rio 5973. Quilo, Alfa, Juliette, Pátio 1. Após a espera, 118, Salvo, Salvador, Rio 989. 981, prossiga. Autorização para Fortaleza, 390. Aguarde cota, 11-0, via solicitada. É, pela Amplio 50, Mossoró, Diana, Fortaleza. Gente, aguarde cota. Aguardando. Decolado, perfil Arbor na sua escuta. Azul 3783, contato radar, se mantenha 180, saída Arbor. 180, saída Arbor 2783. Segue Lindia. Segue Lindia. Passa agora 140. Estamos a transmitir ano 251, alterna 1-3-3-2. Passa amiga 1-3-0, chama para Recife. A frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 3-5-1-3-3-2-5, obrigado. Bom dia, até a próxima. 0 curva esquerda, saída Momo, transição de Ruby, obteu esqui 5-0, Mossoró, conforme a rota do plano de voo. 5-0-3-6 no transponder, controle, Salvador, opere 1-2-0-8. Autoridade para Fortaleza, aerolinha Geo 390, decolagem da CA da cabeceira 1-0 para a primeira curva esquerda na subida. Momo Bilup. Interceptando após a Upload 50 até Mossoró e após direto. O transponder 5036, controle 208 para o Rio 9811. Rio 9811, saída Momo Código de Lub. Táxi. Confirme, senhora. Também pronto para táxi. Deixa eu parar. O 981. Então, 3507, copia. Negativo, 3507. Autorizado Salvador Brasília, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, sai da Arbor, transição elefa. E eu preciso 17 conforme rota do plano de voo. 5041 no transponder. Controle Salvador, apéreo 120, décima 8. Confirme a aerovia copiada? Protejamento correto no portão 03 para o próximo. Tenho na terra, não vou mostrar. 9219, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, está no 219. E o 989 da chuva do Salvo Salvador? Confirme a transponda copiada? 5036. Gente, pronto. Controle Salvador, muito bom dia, 5973 a Rio, decolado, Cuca, Arufa. E 5973, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca para o nível de voo 370. Para o 370, Rio, 5973. O 5973 solicita a quantidade nível 310 como final. Solicitação 310 e 5973, confirma. Afirmativo, 310 como nível final. Certo.